Bem, possibilidade de coordenar a proa do Romeu Fox 18 pro B142? Aguarde. Na sua escuta. Fox 5728, desse para amigo de voo 050. 7290, tempo zero. Bolona 396, estabilizado no voo 52. Bolona 396, completo sinal, semi torre no 8 do estimado. 186 graus, boa tarde. Afirmativo, temos mais uma aproximação para 10, o Lima Alfa Romeo. Aguarde para decolar da 127. Não, negativo. O Boeing da Gol já está aproximadamente a 2 milhas e meia. 3192, seu solo 40, direita 1219. Estou no Salvador, boa tarde, agora 396, passou externa, continua embaixada, fechado. Copiado o Gol, prossegue na aproximação da final da 1-0, informa o vento, 1-3-0 graus, 7 nós, tem livre pouso na 1-0. Gente, livre pouso na 1-0, vamos 3 nós mesmo. Zona 9-2. Boa tarde, Zona 3-1-9-2, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 6, Zona 9-2. Eu já estou com zero, sai do para 2000, está esquinegal no 014, autorizado final LS, reporte estabilizado. Após pelo LS 2000, reporte estabilizado, pelo sai do Arnaz. O seu sai do Arnaz está autorizado DCF para 4000 até a posição pelo. Confirme. 5729, está autorizado a descer para 4000, antes da posição pelo. Autorizado, 5729. Autorizado, 5729. 01, após o pouso banho da Gol ali, mantém 1-0. Nós temos dois números de flamengo. 262, tem que ser daqui a pouco, né, quanto é? Alfa Romeo, informa o vento, 120 graus, 7 nós, tem livre decolagem da 17. A gente mantém a posição aguardando a aeronave que vai sair no táxi. Para o táxi, o 3155, 150 a bordo, Galinhão, 3 horas e 50. Gente, altímetro 104, 150 a bordo, confirma a autonomia. 3:50. Gente, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1 no decimal meia, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 18 meia, obrigado, tá bom. Salvador, boa tarde, eu chamei 6321. 6321, prossiga. Positivo, estou um pouco adiantado ainda para autorização. Para Brasília, espera aqui subida, por favor. Subida prevista para Brasília, Arbor, Elefa ou Fito, não temos ainda o seu plano, aguarde. A gente vai chamar mais pronto, obrigado. Larga, você poderá na rotatória, o Alfa Lima Eco. Tradução 64S. O trip 5201, vento 110 graus 7 nós, livre decolagem 10. Vai no chão, o trip 5201. Copiado Lima Alfa Romeo, autorizado. Vento 120 graus 7 nós, decolagem imediato. O cara tá primeiro, hein? Uma papateira vai passar a mão, vou cruzar 150. 7 Lima Papa Kilo, Charme Recife, em 125.45, 126.85. 25.4, 5.2, 2.85. Goma 012, desce para nível de voo 050, via chegada Mari. 327, aguarde, temos aeronave que vai sair no táxi. 7, aguarde. Decolando um tempo, voa direita, passando 800 para 1.000, corredor axé. Eu tenho condições visuais de 1.000 pés no corredor axé, reportando o farol da barra. Botará no farol da barra, irmão Alfa Romeo. Irmão Alfa Romeo, estamos chamados para pouso. Só posso lhe reportar com precisão na hora que nivelar a zona. Sim. Vai dar na direita. No 648, se eu sou as 46, direita 1219. Dois ou mais, né? Solo Salvador, boa tarde, o gol 648 para ingresso Alfa. Gol no 648, táxi via Alfa e Kilo, segue a aeronave da companhia para o Pátio 3. Alfa e Kilo, segue a aeronave para o Pátio 3, para o gol 648. Pouso 1-0, vento 1-2, 0 graus, 8 nós. Livre pouso, web 57, 2 nós. E o Oscar Lima Eco. Prossiga, Oscar Lima Eco. Na rotatória. Na rotatória, ciente. Vai prosseguir na final da 1-7 e me chamará 3 milhas fora. Final da 1-7, 3 milhas fora, o Oscar Lima Eco. De curva direita, controle 119.8, aciona 0171, coteja. Índia November é um paciente que tem dois a bordo, altímetro no 014, para acionamento torre 1.8.6, bom voo. Voo no 396. Voo no 396, prossiga. Qual seria a nossa posição no Pátio 3? Posição indicada para nós é a posição 8, porém, se o sinalizador indicar diferente, siga o sinalizador. Ali mandei 1-0, tá feito. Do Pátio 3. 07, no Pátio 3, no gol 648, obrigado. Livre sinal, chame táxi. Pois, Salvador, passarei 2263. Está 2 milhas para o externo, passando para baixo. Copiado, consegui aproximação, aguarda pista livre. Guardando. Webjet 5729, solo 49, direita 1219. Torre Romano, 139. Torre Oscar Lima Eco, 3 milhas. Livre pouso no 7, vento 1.50 graus, 8 nós, Oscar Lima Eco. Confirme. Livre pouso, pista 1.7, vento 1.50 graus, 8 nós. Livre para uso, o Oscar Lima Eco no SEC. Então 3155, vento no 50 graus, 8 nós, livre decolagem 1 no 0. Livre decolagem 1 no 0, tá 3155. Boa tarde, mantenha o ponto de espera aguardando. Siga. Autoriza na presente, mantendo um no Rio Pro direto de Caça Prego. Autorizado Lima Alfa Romeo, mantém as condições de joias. Sim. 5729, mantém posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai sair no táxi. Mantenha a Juliette aguardando, tem que sair do lado. Passarei dos 263, livre pouso no zero, vento no 130 graus, 8 nós. Calima Eco, Oscar Lima Eco, vai prosseguir para que pátio? Ok, na Lima, irá aguardar e chamará 1219, o solo para prosseguir até o pátio 3, Oscar Lima Eco. Táxi só para ingresso, ainda novembro. Está na porta. Posição aguarde para prosseguir para o pátio 3. Sim, posição. Uma saída da El. 340 da El, 3155. Sim, observando o pouso, passarei ali e mantendo 1-0. Eco, táxi via parte principal, reporte através do portão 612. Via principal, na via portão 612, ó. Passarei do seu solo foi 53, com solo 219. 263, tá bom. 263, táxi via Kilo, pátio 3. Kilo, pátio 3. Claro, táxi do Chanel, tá com 04 a bordo, zona de 2 horas, 10 da manhã, Salvador. 2104 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 noite, decimal 6, bom voo. Jet 5729, táxi via Juliette, portão número 2, observando o chanel saindo no táxi. Juliette, portão número 2, observando o chanel, 5729. A gente mantém outra vez do 612 o Oscar Lima Eco. Lima Eco, após passagem do Webjet à frente, livre táxi até o pátio 3. Pode abrir o Webjet. passar para pouso Lima Alfa Romeo. Bem. Decolou 54 com controle 19.8. Esse graça, boa tarde. 562, controle trip 5627, boa tarde. Trip 5627, contato radar, se botar em de voo 190, sai da PUCA. Por gentileza, poderia autorizar 170 para o trip 5627? Nível 170, trip 5627. 5627, é de graça. Sim, sim. Ali mantém não no zero. Alô, off, prossiga. Eu passo 3, negativo igual com finalizador. Gente, vamos informar o centro de operações. Complexo final, Sami Torre, no noite do sinal 6, Gol, no 0, no 2. 8-6, amor. Cinco, dois, zero, um, Sami Recife, no 2.6, decimal 0. Recife, no 2.6, 0, 2, 0, 1, grato, boa. Sinal, 9, 0, baixado, travado. Copiado, continue e aguarde pista livre, 1.6, 0, 2. Guardando. Seis. Na 3.155, Sami Recife, no 2.5, decimal 1, 1.33, decimal 2. Pode confirmar, bota 3.155. Sami Recife em 1.25, decimal 1, 1.33, decimal 2.5. 1.25, 1.33, 2.5, obrigado, boa tarde. A torre 18.6. Torre, frequência 1.8, decimal 6. Livre pouso, pista 1.0, vento 1.4, 0 graus, 9.9. Livre pouso na 10, 1.0, 1.2. Oceaner 6327 decolou aos 5.8, com controle 19, decimal 8. 6.9, decimal 8. Lima, Kilo Bravo, prossiga. Autorizado, assinar seu mitaco. Controle. Boa tarde, Oxané 6327, cruza 1.700 e ascensão para o 210 na Dial. 210 na Dial, você na EMEA 327, contato radar, tudo para nível de voo 220, chega da EL. 220 na DAEL. Tá passando 2500, autoriza a DAEL dar presente ou Leda para o Xané 6327. Autorizado Leda, Xané 6327. Sente Leda, subindo para o 220. November Alpha, vento 150 graus 109, está tentando a possível esteira turbulência do Boeing, tem livre decolagem da 107. O 35627, autoriza a proa de Aracaju? Aguarde. Voo no Max 25, desce para 2000 pés, que negar no 0, 14, autorizado na leste, a porta estabilizada. 2000 pés, a porta encontrará estabilizado no GNF, voo no Max 25. É a Alfa, reportante da Juliette. É Alfa, reportante. 101, controle 119, decimal 8, índio a 90 graus. Barro meu índio a 90, confirme? Batida. Maquilou pra autorizado, tá? Acessando para ingresso. Está previsto Arbor, Elefa ou Fito, aguarde cópia. Nosso escuto. Salvador, boa tarde, Azul 4144. Informação da venda. 44, autorização com fins? Acima, sim. Sente aguarde número 2 para cópia. Da El Leda Bridge prevista. Certo. Para serviço de informação e alerta, chame Recife em 126 decimal 0. Não tem, Lima Alfa Romeo. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Índio November Alpha, decolou da 17, vai ingressar agora no corredor Axel Romeu Pés, para Vera Cruz. Papa Romeu Índio November Alpha, mantém as condições visuais a mil pés no corredor Axel, reporta no farol da Barra. Gente, reportará no farol da Barra, Índio November Alpha. A saída é Arbor, Alfa Romeu Bravo Oscar Romeu. Juliette, portão 9. Juliette, 11, 102. 3-2-1, pronto para a cópia? Siga, senhor. Autorizado Brasília, nível 320, via Upper Zulu 17, saída Arbor, Elefa, Ofito. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 8, aciona 5-1-1-1, coteja. Ok, Brasília 320, Upper Zulu 17, Arbor, Elefa, Ofito, pista 10, curva à direita. 5-1-1-1, só o controle, qual é a frequência? 19-8. 19-8, senhor. Protegimento correto, chamará para o pushback acionamento. Camarada, está na remota 13. Despacho Salvador na escuta do 6337. Confirme. Opa, desculpa. lot to go on the last 18. Quando o 925 complete o final de Sam Torre, uma noite do sinal meia. 286 ao 925. Torre é Salvador, bom, no 925. 925, uma boa tarde, continuando a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Guardando no 925. Uma Kilo Bravo confirmando que está pronto. Vento 1040 graus, 9 nós, autorizado decolar pista 107. Confirme. Autoriza a Brote Mauro, aproa aproximadamente 220 para registrar informações. O sinal é 327 autorizado. Obrigado, senhor. 3149, desce para 2000, pede que negar na 014, autorizado sinal NS, a porta estabilizada. Pronto, autorizado com fins, nível 360, via Perzolo 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 199.8, aciona 5077, coteja. Boa tarde, alemão, aquilo bravo. Prossiga o sinal 6327. Rodou, boa tarde, eu tô tango Lima, aquilo bravo. 144, tá pronto na posição 3. Gente, cotejamento correto, autorizado o pushback somente, já para o táxi. Câmara 4, 144. Aquilo Bravo. Lima Aquilo Bravo da presente, vai modificar devido à ausência dessa saída aqui possível e vai aguardar quando possível com a esquerda e vai passar na radial 242 no nível 105. Rádio, Lima, Aquilo Bravo. Devido à ausência da saída, vai modificar, bater mil pés aqui no corredor Axé, aguardando a possibilidade de curvar à esquerda e afastar na radial 242 no nível 105. Patrulheiro, Axé 6327, solicita manter 180 como sinal. O sinal 6327, autorizado nível 1180, após desvio NDB Ilhéus, Sami Recife no 25 decimal 1 ou no 33 decimal 25. Autorizado 80, após Ilhéus, 1251, 1335 com Recife, obrigado. Controle, comprei o Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, intercepte radial 259, que é da saída Arbo, suba para nível de voo 100. 259, obrigado. Gente, tá 3217, autorizado com fins, nível 360, via Pendulo 16, saída da El Leda Bridge. Decola down no zero, curva direita, controle 119.8, aciona 5123, coteja.